Ela quebra tudo no beat de Portugal. Marque no beat. Saí da praia do Leblon, levei ela no VIPs, ela quer se divertir. Para o vídeo, nós metendo na minha galeria, parecendo privacy. Pega o cartão sem limite, vai no barra shop, escolhe o que quiser vestir. Passa o vestido da Givenchy. Tudo fica bom em você, mas eu prefiro te ver do jeito que vê o mundo, é bola tirando tudo. Eu tô viajando em você, fico pensando em você. Tu sabe que eu não tô puro, te juro. Tá cedo pra tu me chamar de amor. O que eu te dei um perfume da Dior, mas te botando no sigilo eu vou percebendo que tu é a melhor. Tipo maconha, ela me viciou. Ela quer dar depois que terminou. Tipo maconha, ela me viciou. Ela quer dar depois que terminou. Ganhei uma sentada e 3 anos de terapia. Minha vida era tranquila antes de te conhecer. Drogadas mais pesadas, perereca que vicia. Além do tesão bruto, também já me fez sofrer. Filha da puta, sei que cê não vale o pau que chupa. Me morde, me arranha, mina maluca. Sei que cê não vale o pau que chupa. Cavala safada da foda bruta. Ela me chegou e vai sarrando em mim, como de costume, sempre no meu pau. Pegou meu garoto, babou ele todo, pra moral da história assume no final. Ela me chegou e vai sarrando em mim, como de costume, sempre no meu pau. Pegou meu garoto, babou ele todo. Tá cedo pra tu me chamar de amor. O que eu te dei um perfume da Dior, mas te botando no sigilo eu vou percebendo que tu é a melhor. Tipo maconha, ela me viciou. Ela quer dar depois que ter.